Vamos embora, galera. Abra a mala e solta o som. Aqui é Chicana Estúdio 3D. Tem gravações. Beleza de gravações. Alô, Bahia. Alô, Minas Gerais. Todo sábado é assim. Eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você. Outra vez os amigos chamam pra algum lugar. E outra vez não sei direito o que vou falar. Levanta o copo aí! Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. Qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Balança a mão e vai. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. E eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você.